Tá chegando em nova dimensão. Essa voz misteriosa vem do fundo de um caixão. A ciência humana não soube explicar como sobrenaturais podem conversar. Desafio aquele que se julga valentão, se tranque no castelo e durma no porão. Aquele valentão deu risada e correu, pensava ser esperto e no fim apodreceu. Você não vai fugir do terror do calafrio, se tentar me enganar vai boiar ali no rio. Minha presa afiada no teu corpo vai rasgar, o teu sangue escorrendo e te matando devagar. Vai me ver, eu ataco de surpresa. Eu sou o calafrio, o rei das profundezas. Vim junto a vocês ver o mundo destruído. Cumprirei minha missão conforme prometido. Se eu não conseguir, minha ira vai dobrar. E durante todas as noites eu vou te apavorar. Não se esqueça que amanhã você tem que levantar. Minha presença no teu quarto não vai te agradar. Fazer. Se você não acreditar, você pode até morrer. Hoje é lua cheia, alguma coisa acontece. O enorme lobisomem do mato aparece. Do mato ele segue com destino à cidade, deixando uma trilha de sangue e maldade. Uivos, gargalhadas e correntes arrastando. Os pregadores do mal na cidade estão chegando. Completam minha morte, mas quando cai a noite e sinto-me mais forte. Saio do caixão e ninguém escuta nada com as bruxas. Vou fazer a revoada, Dona Morte, Frankenstein e também o Penadinho. Agora sinto a força que não estou sozinho. Nas entranhas do inferno uma chama ainda ardia. Um culto de magia negra se fazia. Mais cedo ou mais tarde, hei de te buscar.